se cais ir sem direção, seguir os ventos que clamam por mim, tecer minhas teias com minhas mãos, sugar das entranhas desse chão meu fim. Digo adiar com os dois de mim, ser o São Jorge de meu dragão, dividir meus segredos com a noite, minhas verdades com o céu. Portas trancadas por mim, e assim minhas mãos saberão de meus pés, e assim renascer, e assim renascer. E assim minhas mãos saberão de meus pés, e assim renascer, e assim renascer. Está a ouvir Ouro e Platina. o dia tá maravilhoso, malandro. Dia sou praia na área, domingo de tarde. Vou chegar na minha ilha particular, que é praia de rampa. Depois eu tiro uma onda e fui pra Ipanema. Sogra, aquela besta, cismou de me acompanhar. Levou sabonete e enê, só para me vergonhar. Minha nega toda prosa no maior samba canção. O meu filho Joãozinho jogou um siri dentro do meu calção. Domingo de sol, ele. Adivinha pra onde nós vamos? Ô Marcelo, segura essa despesa aí com o meu todo nenhum, meu irmão. Comigo a gente acerta. De repente um rebuliço era minha sogra se afogando. Eu pulava de alegria, meu sonho estava se realizando. Mas tudo que é bom dura pouco, um salva-vida, um tremendo negão. Trouxe a velha nos braços, mas na onda perdeu o calção. Que confusão, que confusão. Lele, que confusão. Todo mundo achava enorme a coragem do negão. Que confusão, que confusão. Que confusão. Todo mundo achava enorme a coragem do negão. É mais domingo de sol. Domingo de sol. Adivinha pra onde Beleza. Nós vamos. Beleza. Presta a chave ali que eu vou lá e volto já, meu. Sabe que eu sou legal. Agora cuidado pra ninguém desconfiar da minha parada. Vamos jogar uma sinuca. Ninguém xingando palavrão, porque o bambu é um lugar respeitado. Aqui é a respeito do show. Nunca ninguém xingou palavrão no bambu. Vou na área. Sabia? Com Ouro e Platina é sempre assim. Just look at you now. darling, that I ever will. I looked back as the crowd enveloped you, scarlet finery. Oh, just look at you now. Oh, just look at you now. And I can't look at you now. Música.